Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! O programa mais desgraçado do seu rádio! Do seu rádio! Bodega do Maguila! Na apresentação dele, Ian José Silva! Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Estamos nós aqui, mais uma vez, gravando no quintal, com zoada de vento, com zoada de tudo. E a bodega, para falar a verdade, já virou praticamente um evento mensal, porque é tanta coisa que, sinceramente, não é porque eu não queira gravar. Vontade eu tenho. O problema é tempo e as coisas que aparecem. Por exemplo, eu tava com tudo planejado já para gravar logo depois daquele episódio 15, gravar logo na semana seguinte. Mas o que que ocorreu? Ocorreu que o meu TCC, eu acabei ficando na repescagem, tirei uma nota baixa, bem menos do que eu esperava, e também inventaram de fazer um estágio remoto no meu curso, né, que eu estudo licenciatura em computação pela UAB, Universidade Aberta. E aí inventaram de fazer um estágio remoto, sendo que as escolas daqui só estão usando o WhatsApp, porque a maioria dos alunos é tudo do interior, não tem internet. E aí fica nessa situação, eu tive que me virar. E ainda hoje, no dia hoje que eu tô gravando, a minha tutora já me cobrou pra fazer meio monte de coisa, mandar tudo de novo, enfim, vocês não vão querer saber disso. E esse não é o propósito aqui do nosso programa, ficar falando merda aqui sobre o meu curso. Dane-se o EAD. Eu quero um defensor do EAD há um tempo atrás, mas hoje eu mudei meu conceito, sinceramente, velho. Mas enfim, hoje vamos tentar levar a vocês um programa bacana, cheio de música boa, mensagens desmotivantes, imitações mal feitas. E é isso aí, espero que vocês aguentem escutar o nosso programa até o final. A locução, edição, roteiro, direção, trabalhos técnicos meus e Anjos da Silva. E, sem mais delongas, vamos à mensagem do dia de hoje. Mensagem do dia. Antes da nossa mensagem do dia, eu quero mandar um abraço aqui ao Anderson Lima, de Maceió, que até pediu música, daqui a pouco a gente toca. E ele me contou que, ouvindo o episódio da bodega, o último, né, que eu fiz uma mensagem lá sobre a questão de não deixar os outros tripudiarem em cima de você, se acharem mais. E ele acabou levando isso a sério e usou essa filosofia minha pra tirar um acerto lá com uma funcionária da universidade, que ele tava querendo pegar um documento, a funcionária ficava só protelando, aí ele foi e meteu a real. E eu fico feliz que a minha filosofia de boteco tenha servido pra esse momento. Ainda bem que meus ensinamentos aqui, minhas... Eita, meu Deus, olha o vento, olha. Ainda bem que minhas falas aqui não são de todo ruins. Mas enfim, a mensagem do dia de hoje, eu quero fazê-la baseada na seguinte frase. Ninguém está certo em tudo que diz. É necessário dizer o óbvio, não é verdade? Porque nós vivemos em um mundo onde tem que se dizer o óbvio. Não é à toa que Felipe Neto faz sucesso dizendo coisas óbvias e todo mundo aplaude ele. Oh, fala o sensato e tudo. Meu intuito não é isso, é simplesmente só fazer com que alguns cidadãos aí aterrizem. Porque tem muita gente que se acha a dona da razão, a dona da verdade em tudo que faz. Não aceita ser questionada, não aceita nenhuma crítica. E isso até eu tenho visto, levando para o lado político da coisa, porque não tem como não levar. Gente que não aceita crítica contra pessoa A, contra pessoa B, contra presidente, contra deputado tal, contra senador tal. Pô, a gente botou eles lá, a gente não pode reclamar. Não era mais, é nossa função. Ninguém é perfeito nesse mundo. A única pessoa perfeita nesse mundo nos deixou há mais de 2000 anos, essa que é a verdade. Quase 2000 anos, né? Cerca de 1990 anos. Mas, enfim, é necessário a gente dizer o óbvio. Por quê? Porque tem uns cidadãos, alguns jovens, vou falar logo, uns jovens, que jovem é muito filho da puta, né? De querer se achar o dono da verdade, o dono da razão, e fica saindo falando merda, falando besteira na internet. E se você disser um A e contra, você já é taxado de 1000 termos. Ai, seu fascista, seu nazista, seu taxista, baixista, barista, não sei o que. Ah, vá merda, vá. Sinceramente, nós vivemos uma geração, a geração do algodão doce. Essa que é a verdade. Se vê uma coisinha d'água, já desmancha tudo. Uma gotinha d'água já desmancha tudo. É complicado, viu, meus amigos? Tem que dizer o óbvio no momento desse, mas ninguém tá certo em tudo. Não é porque a gente é amigo, apoiador de pessoa A, pessoa B, que a gente vai deixar de apontar o que tá errado, que a gente vai deixar de questionar. Isso tem que ser feito. Porque se a gente vê uma coisa errada, a gente não pode ficar calado, pô. Quantas coisas que a gente já não passou ficando calados perante coisas tremendas, ruins. Aí a gente tem que correr atrás, pô. Não pode simplesmente ficar calado, como dizia Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Tem que ir pra ação, pô. Tem que partir pra cima. Não é só ficar calado aceitando as coisas feito um porco que tá sendo engordado pro abate, não. A gente tem que ter a noção também de que, por mais que a pessoa seja nosso amigo, ó, ela vai ficar chateada com você se você fizer um comentário ruim? Vai. Mas você tá fazendo com boa intenção? Não tem problema, pô. Vai fundo. Vai fundo. Você tentou alertar, você tentou persuadir. Se você vê que alguma coisa tá errada, vai lá, pô. Vai, diz que tá errado. Se você ficar calado, talvez seja até pior pra você. Respingue em você, ok? Por isso que eu quis fazer essa mensagem do dia baseada nisso. Por mais que pareça algo trivial e que todo mundo saiba, mas ainda é necessário pisar nessa tecla. Nem todo mundo é perfeito. Ninguém, na verdade. Ninguém é perfeito. E ninguém é dono da razão, senhor da razão, o único senhor da razão está lá no céu. E a gente tem que lembrar isso para algumas pessoas, né, infelizmente. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. Tudo bem, são 14 horas e 38 minutos, hora errada da Confederação do Equador, hora errada no oferecimento de armazéns, Pindaíba, fracasso em qualquer lugar. Vamos abrindo a parte musical do nosso programa? Aqui com uma sequência boa, vamos começar com brega logo, né? É tradicional a gente começar com brega. Eu havia até pedido lá no Twitter da bodega sugestões de músicas, veio um cara e botou meio mundo de rock. Meu filho, aqui a gente não toca rock não, viu? Só vez ou outra, mas o programa todo baseado em rock já tem meio mundo aí na Choco, e na Rádio Metrô parece que vai ter também em breve aí com essas mudanças, né? Vamos aguardar pra saber. Mas é isso aí. Vamos começar com brega e não poderíamos deixar de começar com Raimundo Soldado, Minha Garota. E depois a gente toca Bartô Galeno, Nesta Casa Onde Morou Felicidade. São 14 horas e 39 minutos aqui na sua Bodega do Maguila. Fique com a gente! Outra pessoa não tem. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Coração parou, e você me disse adeus. Todo mundo se abalou. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Eu te amo tanto, te adoro e quero bem. Outro amor igual o meu, outra pessoa não tem. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. We'll be right back.

do dia, se eu não me engano, é 21 de setembro, que é um domingo, né? Acho que é 21 de setembro. Nós estaremos lá na Rádio Metrô a partir das 6h30 da tarde, sempre depois das jornadas esportivas da equipe Bola Furada, com Amigos da Metrô. Se você quer ouvir um negócio um pouco diferente da bodega, quer ouvir o nosso programa ao vivo, porque não é sempre que eu tenho condição de gravar a bodega, mas eu sempre tenho a faixa do domingo, fim de tarde, para poder fazer um programinha ao vivo, né? Para a bodega eu já tenho que ter um pouco mais de preparação, eu tenho que pensar quadros, essas coisas, é um processo mais demorado. Programa ao vivo é bem melhor de fazer, na minha opinião, mas... Enfim, ouçam a gente lá, a partir do dia 20 de setembro. Muito bem, jabá feito, vamos aos abraços. Mandar um abraço aqui a todo mundo do podcast Metrópole, que nesse dia 8 de setembro completa 2 anos. É, parabéns, é. 2 anos do nosso primeiro episódio, ainda lá, em agosto de 2018. Estávamos quem? Estávamos eu, Tashima, Natália, Sávio, Cauã, o Bruno, depois entrou o Miele, o Cisco, o Gabriel, o William Penteado, enfim, foram 2 anos que a gente não grava sempre, né? A gente grava vez ou outra, mas sempre que a gente grava tem um retorno positivo. E eu quero agradecer a todos que acompanharam a gente por esses 2 anos e espero que a gente consiga manter por mais 2, né? Mesmo que seja com a formação atual, que sou só eu, Marcelo, Natália, o Tashima, Miele e o Sávio. O restante já assumiu, já tomou outro rumo. Mas enfim, se você ainda não escutou o podcast Metrópole, vá lá no YouTube da Metrópole Litoral, você pesquisa lá, podcast Metrópole, você vai encontrar também pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, aliás, pelo Deezer não, perdão. Por qualquer plataforma de podcast aí, né, que você conhecer, pesquisa lá podcast Metrópole que você vai encontrar, tá bom? Um abraço aqui a todos do podcast, do qual eu me orgulho de fazer parte, porque... abre as portas para um mercado que eu não conhecia. Eu não gostava de ouvir podcast. E até hoje, o único podcast que eu escuto com frequência é o próprio podcast Metrópole, para lembrar dos bons momentos. Mas é uma mídia aí que está a todo vapor, não é verdade? E por falar em vapor, brincadeira, vou mandar aqui um abraço também a quem está ouvindo a gente pela Shockwave Radio. Você que me escuta aí, um abraço a Juliana Ginger, a Amanda, pediu música, daqui a pouco a gente toca. Ao Romanini, Loen, o Careca lá, o Evandro Pontes, toda essa turma boa aí, o Code Hack, toda essa turma da Shockwave Radio. Eita porra, caiu meu lápis aqui, deixa eu pegar. Ah, beleza. Toda essa turma boa da Shockwave Radio, a quem eu também tenho a honra de fazer parte, tá certo? E a todos da TL que me acompanham também. Mandar um abraço ao Yuri Rafael, arroba Yuri Rafael 92, ao Nagus, arroba Naguinho, ao Raridade Dinossauro também. Essa semana a gente estava conversando bastante sobre trilhas de jornais. Também mandar um abraço, deixa eu ver quem mais, velho, é tanta gente. Meu amigo Renner Lopes, locutor lá da Esporte Brasília, ele é gente fina. Mandar um abraço aqui também ao Bruno Jacob, operador de Master da TV Cidade Verde de Teresina, meu amigo, meu chapa. Um abraço também ao J. Araújo, locutor da Rádio Antares, a M800 de Teresina. Ao Luiz de Timon, meu amigo também. Ao Gleison Brana, lá de Manaus. Ao Rui Guilherme Filho de Belém. Wendel Gabriel de Fortaleza, pediu música também, daqui a pouco a gente toca. Atender os pedidos atrasados do pessoal, né? E ao Anderson Lima, né, que eu já citei no início do programa. E a todo mundo que me acompanha aí. Sigam lá, arroba Ian José Silva, onde eu falo muita merda. Geralmente relativa a TV e rádio, se vocês quiserem, sigam lá, tá ok? Muito bem, abraços dados, alôs dados, vamos prosseguir aqui com o nosso programa. Já são 14 horas e 44 minutos, hora errada na Confederação do Equador. E nós vamos agora mais uma vez com este glorioso quadro, que ninguém pegou a referência até hoje, muito poucas pessoas pegaram a referência. E eu não vou ficar aqui explicando a referência, vocês ouvem se quiserem. O grande José Loyola Filho está de volta, o rei da procrastinação. Está de volta agora com uma história de horror. O que será que aconteceu, hein? Vamos ver aí o que o José Loyola Filho traz pra gente em mais uma participação aqui na Bodega do Maguila. José Loyola Filho, futricas, fumo grosso, notícias falsas, desgraça online. Mensagens pessimistas, uma história de horror, pior de 3. José Loyola Filho, bodega do Maguila. Opa, chegamos! Mais um programa José Loyola Filho! Até daqui a pouco, até daqui a pouco! Você vai ver, você vai ouvir o melhor programa do rádio brasileiro em todo o território nacional e mundial e universal e pentecostal. Estamos muito felizes pela sua audiência. Fique com a gente até o final pra gente fazer gol, gol, gol, laços de felicidade. É gol! Que felicidade! Opa! É gol, gol, gol, o meu time é a alegria da cidade. Ô, dia feliz! Yeah, yeah, yeah! Dia feliz, oh, dia feliz, yeah, yeah, yeah, que dia feliz. E agora, o momento que todos estavam esperando, no programa José Loyola Filho. Uma história de horror. José Loyola Filho. Inicio esta carta totalmente abalada pelo que aconteceu comigo. Não desejo a ninguém o que eu passei, pois foi uma experiência horrível que me traumatiza até hoje. José Loyola Filho. Meu nome é Silvana. Há 5 anos, conheci uma pessoa em um site de relacionamentos que mexeu comigo. Seu nome era Vento Wilson. Vento Wilson parecia um rapaz espirituoso, alegre, feliz, pra cima! Varávamos madrugadas conversando sobre anarcocapitalismo e teorias da conspiração no WhatsApp. Eu encontrei nele um porto seguro em meio a tudo que eu vinha vivendo, pois me separei de meu ex-namorado após ver ele batendo uma para a foto da Sayuri Matar. José Loyola Filho, que decepção eu tive naquele momento. Mas voltando ao Vento Wilson, há 5 meses, marcamos de nos encontrar num barzinho para nos conhecermos. Ao chegar lá, o primeiro choque. Vento Wilson não era como nas fotos que me enviava. Vento Wilson era gordo, obeso, mórbido. Ele nem precisou de cadeira para sentar comigo. Apoiava-se na própria banha. Que vergonha, José Loyola Filho. Eu estava totalmente desconfortável com tudo aquilo. Quando ele abriu a boca, a situação piorou. Um monte de gírias da internet saíram numa velocidade impressionante. Parecia que ele estava falando grego. O garçom, coitado, sequer se aproximava. Sem dúvida, estava sendo o pior encontro da minha vida. Eu tentei puxar assunto, mas ele não parava de falar, tal qual uma taquara rachada. Minhas expectativas foram todas ao chão. Talvez a única parte boa disso tudo tenha sido ele ter pago a conta dos 25 pratos de comida que ele consumiu. Mas por algum motivo, José Loyola Filho, eu não queria ir embora. Eu tinha a esperança que tudo era engano e que eu ia encontrar o verdadeiro Vento Wilson. José Loyola Filho. Vento Wilson me convidou para ir à casa dele, pois disse que tinha um presente para mim. Eu não sei o que se passava na minha cabeça que me fez aceitar o convite. Ao chegar na casa dele, um cenário estranhíssimo. vários quadros com fotos de animais, pôsteres de filmes da Lassie, Beethoven, Free Willy. Eu pensei, bem, ele deve trabalhar como veterinário ou como assistente de veterinário. Até que ele me trouxe uma caixa e disse, convido você a vir fazer parte do meu mundo. Ao abrir a caixa, não estava acreditando no que eu tinha visto. Um plugue anal de rabo de gato. Oh, José Loyola Filho, Vento Wilson, era Furry. Ele escondeu de mim esse tempo todo que era Furry e queria que eu fosse também. Eu estava paralisado. José Loyola Filho, Vento Wilson, ostentava um sorriso torto e seu olhar estava pétreo, fixado em mim, com respiração pesada. Comecei a me movimentar lentamente e saí correndo de lá, o mais rápido possível. José Loyola Filho, depois desse dia, eu nunca mais acreditei em ninguém na internet. José Loyola Filho, eu nem sei o que dizer depois disso tudo que eu lhe escrevi. Vai ter gente mangando de mim, mas a história é verdadeira. A história é verídica. E fica a dica para todos aqueles e todas aquelas que se apaixonam, que têm web namorados, que têm web namoradas na web internet. Nunca se sabe o que pode ter por trás de um perfil online. Opa, voltamos! Você ouviu mais uma história de horror. E no próximo programa você vai ouvir mais uma... Uma história de horror. Pois é, amigos, chegamos ao final de mais um programa José Loyola Filho. Até o próximo sábado! José Loyola Filho, Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Aí você ouviu José Loyola Filho, o rei da procrastinação, com uma história de horror. Que merda, hein, velho? O cara ser furry, além de ser gordo, ser furry, ninguém merece, velho, ainda querer forçar a menina. Aí é foda. São 14 horas e 45 minutos, aqui na sua Bodega do Maguila. E vamos agora com mais uma sequência, atendendo o pedido do meu amigo Wendel Gabriel de Fortaleza. Ele pede a música de R. Santos, Dúvidas. E depois a gente toca Cláudio Fontana, Adeus Ingrata. São 2h46 da tarde, aqui na minha, na sua, na nossa Bodega do Maguila. Tive uma ideia linda e um plano legal pra conquistar uma garota linda, sensacional. Domingo eu levarei à praia, à noite ao cinema, curti um filme legal. Será que ela vai gostar de mim quando declara que estou amando e quero entregar meu coração. Baby, há quanto tempo espero que me dê uma chance pra falar de amor. Saí com você de braços dados, te aqueci na madrugada, te dá todo o meu calor. Será que eu nasci só pra te amar? A vida inteira depender do teu amor. Tento te esquecer, mas não consigo. Ao dormir sonho contigo, não contenho a emoção no coração. Meu coração, meu coração, meu coração. La la la, la la la. Meu coração, é meu coração, meu coração, meu coração. Bodega do Maguila. Metrô, metrô, rádio, metrô. Hoje à noite partirei, pretendo nunca mais lhe ver. Desde o dia em que lhe encontrei, minha vida é um eterno sofrer. Adeus, ingrata, adeus, ingrata, adeus, ingrata. Não é preciso nem me escrever. Amanhã estarei longe daqui, outras garotas irei conhecer. Um novo sol há de brilhar pra mim. Não quero nem lembrar de você. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Não é preciso nem me escrever. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Garotas irei conhecer. Um novo sol há de brilhar pra mim. Não quero nem lembrar de você. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Não é preciso nem tá aí, você ouviu Cláudio Fontana, Adeus Ingrata. Poucos vão lembrar, mas o Cláudio Fontana, ele apresentava um programa de Jovem Guarda na finada TV Ultrafarma, que passava na Parabólica Analógica. Bons tempos, era ele e o Jerry Roberto também, um imitador lá do Elvis, mistura de Jerry Adriani com Elvis Presley, é uma maluquice, saudades da TV Ultrafarma. Se o Sidney agora está só patrocinando a TV do Dória, não quer mais investir em TV própria, aí ficou nessa situação. Mas saudades, saudades. O Alex Fernandes vai lembrar, meu amigo de Arari Maranhão. Um abraço, Alex. Esqueci de tu, rapaz, lá no outra coisa. Desculpa, viu? Mas o abraço tá dado. Um abraço também aqui ao Ronald Luz, que apresenta o Sabadão na Metrô. Eita, vento! Eita! Merda! que apresenta o Sabadão na Metró todo sábado a partir das 8 da noite lá na Rádio Metró, que você ouve por abre.ai/Rádio Metró, e que em breve estará com novidades. Como eu já falei, a gente vai apresentar o programa lá domingo às 6 da tarde. Mas voltando aqui ao desanúncio, antes eu abri a sequência com a música de R. Santos, música bem diferentona aí, né? Bem anos 80 mesmo, pedido do meu amigo Wendel Gabriel de Fortaleza, Dúvidas. São 14 horas e 47 minutos aqui na sua Bodega do Maguila. Pois é, meus amigos, passados 5 meses já do anúncio da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, tudo vai voltando ao normal, graças a Deus. Aqui, em minha cidade, Fronteiras Piauí, a rede municipal de ensino optou por retomar as aulas de forma remota. Os responsáveis pelos alunos vão buscar as atividades impressas nas escolas, levam para casa para os filhos responderem e depois entregam elas de volta respondidas. As dúvidas são tiradas por grupos de WhatsApp. A meu ver, até como educador também, que eu sou professor de informática, eu vejo essa medida como um pouco, até diria, precipitada. Por quê? Porque voltaram às aulas da rede municipal e esqueceram de avisar a PRF. Maior parte dos pais de alunos da rede municipal de ensino mora no interior, boa parte até eu diria, e eles têm como principal meio de deslocamento a moto. Nem todo mundo tem condição de manter a moto em dia. E aí o que é que está acontecendo? A PRF está fazendo campana aqui na cidade, na BR-230, que é a transamazônica, né, que percorre aqui fronteiras. Não querendo criticar o trabalho da PF, que eu sei que eles estão fazendo o trabalho deles. Mas, sei lá, velho, podiam facilitar um pouco. Porque, vejam bem, todo mundo que está andando com moto, seja qual for o modelo, qual for o ano, se ela não tiver com os documentos ok, já é apreendido. E os caras vão atrás mesmo. Tem gente que dobra, corta caminho, já sabendo que a moto corre risco de ser apreendida pela PRF. E os caras vão atrás, invadem rua, ligam sirene, é bem monte de coisa. Hoje mesmo, de manhã, todo mundo correu aqui pra frente da rua porque o pessoal da PRF tava perseguindo um cara numa moto, e a moto tava ilegal e ele desviou pouco antes de passar pela Blitz. Eles viram, correram atrás, ou seja, eles querem dinheiro a todo custo. Bonoro disse que iria acabar com essa questão aí da indústria da multa, né? Eu tô esperando até hoje, porque não tem ninguém que se safe, velho. Até um policial tinha sido parado. Não, tudo bem. Como eu disse, eles estão fazendo o serviço deles, mas uma vez que a moto da pessoa é apreendida, ela não tem como se deslocar até a zona urbana e não tem como buscar a tarefa do filho no colégio. Não é verdade? Então não é muito legal isso aí, ao meu ver. Eu creio que poderiam dar uma amenizada até devido a essa situação de exceção, né? Muita gente sem trabalhar, não tem condição de manter as parcelas em dia, de moto, de carro. Só que aí eles não estão preocupados com isso, né? Querem a todo custo a multa para conseguir embolsar uma graninha. Aí realmente é complicado, né? A máquina estatal a todo vapor. É por isso que eu sou que nem meu amigo Tashima. Eu defendo a ideia do meu amigo Tashima de ser ANCAP, porque tá cada dia mais difícil, viu, velho? Cada dia mais difícil. E ó, pessoal, aproveitando aqui o embalo, vocês sabiam que a Bodega do Maguila está concorrendo no Chupacu de Ouro 2020? Sim, senhores! Vocês podem achar o nome da premiação estranha, mas eu vou explicar direitinho como é que funciona. O Chupacu de Ouro é uma premiação feita pela TV Marassol. TV Marassol vocês conhecem, né? O Didi Vanderlei, né? A Casa do Caralho, Foda-se o Caminhoneiro e tudo e tal. Ele até tá aqui na Shockwave Radio, inclusive. Todo ano, eles organizam a premiação Chupacu de Ouro com várias categorias. Melhor programa da Metró, Corno do Ano, Pior Coisa do Ano. Inclusive, nessa Pior Coisa do Ano aí, os irmãos Neto, Felipe e Lucas Neto, já ganharam 3 vezes seguidas. Já ganharam a Tríplice Coroa já. Aliás, Tríplice Coroa não, é tricampeonato já. Eita, formiga. Formiga Red Fogo. Aqui no quintal é fora, viu? E neste ano, nós estamos tendo a alegria de competir na categoria de melhor desgraça sonora. juntamente com o podcast Metrópolis, se eu não me engano, o programa do DJ Vanderlei. Eu peço a vocês que, por favor, eu nunca lhes pedi nada. Votem lá na bodega, tá bom? Pra gente ganhar. Eu ficaria feliz demais se a gente conseguisse ganhar lá. E também eu estou concorrendo na categoria de melhor música da Metrô com a música do Morcego Virou Febre na China. Essa aí que tá tocando ao fundo, ó. Morcego virou febre na China, todo mundo tá comendo. É uma baita de uma iguaria que espalhou pra todo canto. Aí, sou eu que canto. Essa foi a letra do meu amigo Miele. Grande Miele, um abraço. E aí eu queria que vocês votassem nela também, se possível. O site para vocês acessarem a votação é chupacudeouro.com.br, chupacudeouro.com.br. Vão lá, votem, o resultado sai dia 12, na live da Netflix, na Twitch, com toda a participação da Rede Metrópole. Todos os perfis da Rede Metrópole no Twitter estarão lá, também com algumas presenças ilustres. E eu conto com o voto de vocês, tá bom? Terminado o nosso horário eleitoral, vamos de mais música para adoçar os ouvidos da nossa audiência qualificadíssima. Muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Desde já. Vamos aqui matar um pouquinho a saudade. Essa aqui é para machucar o coração, viu? Os bons tempos do Calypso. Banda Cacicó, Sozinha Estou. E depois a gente toca a pedido do meu amigo Anderson Lima, de Maceió, Alagoas. Cício Gato, Eu Sonhei com John Lennon. São 14 horas e 54 minutos aqui na minha, na sua, na nossa Bodega do Maguila. Só sei que não me arrependi por te amar, por gostar de você. A paixão é quem manda em mim, faz eu lembrar. Quero te esquecer. Se eu tivesse uma chance a mais, daria tudo pra você me entender. Não pode ter uma razão pra gente acabar ou deixar de se amar. Cada vez melhor. Shockwave Radio. Shockwave ontem eu sonhei com John Lennon. E no sonho ele me falou: Ciso, tão querendo te censurar, te impedir até de cantar. Mas não fique triste não, saiba que estou sempre a seu lado. Também fui criticado, fui em frente e venci. Ciso, nunca pense em desistir, viva sempre a cantar, siga sempre a sorrir. John, de repente se despediu, disse: se isso eu já vou, ouça os conselhos que eu te dei e as músicas que eu cantei. E comigo ele até brincou e falou: Ciso, você não percebeu, você canta melhor que eu, mas meu cabelo é melhor. Ciso, você não percebeu, você canta melhor que eu, mas o cabelo é melhor. Saiba que estou sempre a seu lado. Também fui criticado, fui em frente e venci. Ciso, nunca pense em desistir, viva sempre a cantar, siga sempre a sorrir. Saiba que estou sempre a seu lado. Também fui criticado, fui em frente e venci. Ciso, nunca pense em desistir, viva sempre a cantar, siga sempre a sorrir. Tá aí, você ouviu Ciso Gato, eu sonhei com John Lennon, pedido do meu amigo Anderson Lima, de Maceió, Alagoas. E antes, abrindo a sequência, eu toquei Banda Cacicó, Sozinha Estou. Essa é pra machucar os corações, viu? Como diz o DJ Vanderlei, esta é para arrepiar o Brasil. São 14 horas e 54 minutos, hora errada no oferecimento de Armazéns Pindaíba, fracasso em qualquer lugar. E nós chegamos à parte final, à reta final da nossa bodega. Mais uma vez, lembrando, estamos concorrendo na categoria de melhor desgraça sonora na votação do Chupacu de Ouro. Vocês acessem chupacudeouro.com.br, deixe seu voto lá na bodega, tá certo? A premiação sai dia 12 lá no canal da Netflix na Twitch, beleza? E se possível, votem também no melhor programa da Metrô, no Sabadão na Metrô também, que é um programa excelente, apresentado pelo meu amigo Ronald Luiz. Ele merece ganhar também esse prêmio. Votem lá nele, por favor, eu tô pedindo. Eu nunca pedi nada a vocês, tá certo? Mas se vocês votarem lá na gente, eu prometo que eu dou um fardo de cajuína São Geraldo para todo mundo que votar. Pode me cobrar depois, nem que seja em Bitcoin, mas eu dou um jeito. Vou ver o que é que dá para fazer. Mas vamos lá, deixar aqui as minhas redes sociais para você que quer me seguir por um acaso. Meu Twitter é @ianjosesilva, meu Instagram é @ianjosesilvafnt. E eu tenho alguns canais no YouTube: Enciclopédia do Rádio, Kiko Putovski e o meu canal pessoal, Ian José Silva, onde eu posto, além da Bodega do Maguila, cronologias de vinhetas, gravações de TV e de rádio e outras cocitas más, outras aleatoriedades, tá bom? Então é isso, pessoal. Desde já eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. Eu tô gravando aqui na pressa. Depois desse episódio eu vou ter que regravar uma videoaula que eu fiz pro estágio. Minha tutora tá me enchendo o saco, pedindo para eu refazer essa videoaula. O prazo é para hoje. E eu tenho que correr contra o tempo. É o jeito. Fazer o quê, né, velho? É a AD, é assim mesmo. Mas a gente consegue. A todos que me acompanharam pela Shockwave, pela Rádio Metró, eu agradeço pela audiência, pela atenção dispensada e espero contar com o prestígio de vocês na próxima quinta ou no próximo domingo ou em qualquer dia da semana, se você estiver escutando pelo YouTube, em mais um episódio da minha, da sua, da nossa Bodega do Maguila. Para encerrar, eu vou atender aqui o pedido da Amanda. Amanda, do perfil Amanda Verso no Twitter. Ela que cuida aí das redes sociais da Shockwave Radio. Gente finíssima. Como diz o Bartolomeu Fernando, da Rádio Clube de Pernambuco, é gente da melhor qualidade. É gente que se liga na gente. E ela pediu aqui um remix forró do Justin Timberlake, What Goes Around. E a gente vai tocar para encerrar com a chave de ouro a nossa Bodega do Maguila de hoje. A você, eu deixo o meu forte abraço e até a semana que vem, ou até a próxima oportunidade, quando der para gravar, porque eu vou-me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Thank you. bodega do Maguila.